Jesus e a cura. Cura significa restabelecimento, ou seja, voltar a uma situação anterior. Restabelecer uma situação de equilíbrio e harmonia física. Mas não é só física, a cura também ela é em outros aspectos, no aspecto mental, no aspecto emocional. Quando nós lembramos dessa passagem de Jesus, existem alguns fatos que são muito vivos, que foram difundidos muito. E um deles é as curas que ele, vamos colocar entre aspas, fazia. Por que colocar entre aspas? Porque ele mesmo dizia que quem havia curado era a própria fé da pessoa. Que ele era apenas um intermediário para que aquilo pudesse ocorrer. E disse que todos nós poderíamos fazer a mesma coisa ou até mais, contanto que tivéssemos uma fé bastante forte. A gente aprende que nascemos, de novo, entre aspas, né, num certo conceito, nascemos saudáveis. E ao longo do tempo da nossa vida, nós vamos adquirindo algumas enfermidades, mais leves, mais graves. Ou seja, nós vamos, assim como nós somos hoje, quem nós somos, nós também construímos os nossos desequilíbrios pela não observância de uma lei maior que insere todos nós. Para que nós restabelecemos essa condição de saúde, é necessário desconstruir esse processo de doença. Quando se fala de Jesus e dos milagres, que desde aquela época não se entendia muito bem como as coisas aconteciam, então criaram o termo para designar algo fora do comum, algo extraordinário, algo misterioso. Talvez mais milagroso seja a gente conseguir tomar um medicamento e resolver um problema cuja causa do problema não é físico. E a gente muitas vezes consegue estancar o sintoma. Eu falei em desconstrução, nós temos que conhecer a nós mesmos para tentar entender o que originou os nossos problemas ou o nosso problema específico, para daí sim nós atacarmos ele, iniciar o processo de cura. Eu costumo dizer que o início da cura é a própria busca, o desejo de melhorar. Falamos de coisas simples e de coisas mais complexas. Não importa, os processos são semelhantes. Mas o primeiro passo é o desejo de resolver. Porque quando nós desejamos, nós nos abrimos para que, vamos chamar de ideias, surjam oportunidades, apareçam, que a gente consiga a resolução. A gente às vezes pensa assim, mas tem coisas que não tem. A questão já está muito agravada, já está muito... Não tem para esse corpo, talvez. Mas todo o processo que se inicia, ele fica guardado no espírito, que é quem nós somos. E outra coisa, que é mais importante até, o exemplo que nós estamos disseminando ao nosso redor. Dentro de uma família, quando um adoece, todos vivem a doença. A forma como o doente lida com isso, ele ensina a todos os outros a como lidar também. Então, na nossa visão muito imediatista, nós queremos as coisas rápidas. É por isso que nós tomamos muitos remédios, porque nós queremos resolver de forma rápida e às vezes sem nos comprometermos. Eu até trouxe aqui, ó, um livro só para mostrar para vocês, Metafísica da Saúde. São 5 capítulos, porque ele trata de várias questões nos sistemas do corpo todo. Mas o principal que ele nos coloca a relação que essas questões têm com, principalmente, o nosso estado emocional. Pegando apenas um trecho aqui, ó, ele nos diz: a dor tem o poder de transformar o indivíduo. Ela é uma condição extrema para superar os bloqueios instalados durante a trajetória da vida. Ela só passa definitivamente quando a pessoa muda a sua atitude interna. E é muito difícil a gente conseguir isso, porque nós bloqueamos e nos enganamos muitas vezes. A cura é uma combinação do tratamento físico com o reposicionamento interior. Do mesmo modo que é importante procurar um médico, também é necessário investigar as causas emocionais. Uma vez reparada a condição interna, o tratamento físico se torna mais eficaz. E tem muito mais aqui dentro. As pessoas buscavam Jesus para obter a cura, porque conheciam a história dele, sabiam do que ele era capaz, não sabiam como isso acontecia, e muitas dessas pessoas obtinham a cura. Cura de doenças que nós sabemos hoje que os tratamentos às vezes levam meses, podem levar anos. E, num processo de mudança biológica, energética, as coisas aconteciam. Não era Jesus propriamente que fazia isso. Eu repito, ele disse: a tua fé te curou. Porque nós nos colocamos numa posição de desejo, de querer. Nós nos colocamos dentro de um processo. Eu vou pegar aqui no Evangelho, que tem uma parte aqui que fala do Evangelho, segundo o Espiritismo, fala muito por cima desse processo, mas só para a gente ter uma pequena ideia também. É dentro do capítulo A Fé Transporta Montanhas. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial da ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal junto a uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhas fé. Muitas vezes a gente não acredita que poderemos mudar uma situação pela qual nós estamos vivendo. A gente vai procurar auxílio, mas desiludidos, desesperançosos, porque não entendemos o funcionamento, não entendemos como a coisa se criou e muito menos como fazer com que ela se resolva. Quando se fala de Jesus e dentro da prece inicial, eu pedi para que a gente imaginasse ele como a gente entende, como a gente conhece. Porque o poder mental, ele automaticamente trabalha no sistema emocional nosso. É imediato. Todos nós temos exemplos disso na nossa vida. Isso mexe com toda a questão física, orgânica, biológica das nossas células minúsculas, que são capazes de modificar. Elas atendem a comandos. Comandos nossos. Eu boto a mão aqui, mas na verdade o comando é do espírito, que se manifesta através da mente. Então, quando nós nos damos conta de algumas situações da nossa vida, as coisas mudam. Eu conversei com uma pessoa terça-feira e ela me contando, era uma consulta que eu estava fazendo, mas ela me contou de uma viagem que ela fez e que num determinado ponto da viagem ela estava com a garganta toda inflamada. E ela se preocupou porque ela estava fora, então tudo é um pouco mais complicado e tem que tomar remédio, não sei o quê. E ela foi atrás de remédio. Só que antes de tomar, ela se deu conta de que ela tinha colocado para fora, através das palavras, agressividade, que ela estava muito num processo que a gente passa, todos nós às vezes passamos por isso, mas que aquilo mexeu com ela intimamente de uma forma que se manifestou quase imediatamente na questão física. Esse livro da Metafísica nos explica essas coisas. Quando ela se deu conta disso, ela não precisou praticamente nem tomar o remédio. O processo começou a se resolver. Parece, eu disse para ela, isso aí parece loucura, né? Eu sabia que, do que ela estava falando, mas talvez alguém que ouvisse o que ela disse, dissesse, talvez já estivesse iniciando o processo. Esse ano eu passei por uma situação bastante semelhante, que aqui sentado, ouvindo uma palestra, eu me dei conta de uma situação minha e disse, eu tô fazendo exatamente isso. E um processo orgânico que eu estava vivendo durante aquele período, como que, por milagre, se a gente quiser usar o termo, ele parou. Eu digo que aquele processo, ele existe ainda. Porque quando a gente se desequilibra, ele vem à tona. Todos nós temos alguma coisa. Mas quando a gente se harmoniza, se equilibra, se dá conta, aquele, pelo menos, se resolve. Tem tanta coisa na nossa vida que a gente não entende, que nos cerca todos os dias, mas que a gente precisa entender. Principalmente as coisas que dizem respeito a nós mesmos, a nossa vida. Às vezes a gente quer saber de uma coisa que não faz a mínima diferença. Não agrega nada. Muitas vezes agrega só negativismo. E aí começa todos esses processos. Nessas curas de Jesus, teve pessoas que procuraram ele e não atingiram a cura desejada. Tem o caso de uma moça chamada Lívia, que ela tinha, eu não sei se ela era paralítica, mas ela não caminhava. Não sei qual era o problema, não me lembro. E ela foi procurar ele, buscando que ela pudesse retomar o poder de caminhar. E não conseguiu. E ela ficou frustrada. Tempos depois, ela veio a compreender que a cura que ela precisava não era a das pernas, a física, era uma cura da alma. E ela se modificou e passou a compreender a situação dela e não dar tanta importância ao que ela não tinha e muito mais àquilo que ela tinha. Então, eu disse, né? Tem muitas coisas que a gente não sabe, mas que a gente precisa aprender como é que funciona. A própria espiritualidade, que trabalha incessante ao nosso redor, ela muitas vezes espera que a gente abra essas portas nossas aqui para que eles consigam nos auxiliar. Porque se a gente está fechado, não dá certo. Então, que a gente consiga pensar nisso. Talvez um projeto de ano novo, né? De repente, fazer mais reflexões sobre aquilo que nós estamos vivendo.